Já comecei, maluco. Comecei Já a gravar. começou mesmo? Comecei a gravar aqui, mano. Começou? Não, cacete. Só falei 3 vezes que tô gravando. Começou mesmo? Fala, galerinha do YouTube! Cara, a gente pode ser processado, viu? Por E quê? aí, Por quê? pessoal? O Jovem Nerd não inventou a palavra lambda? Ah, é? Pode escrever Lambda, pode escrever no ID deles. Toma, bom de otário. Quem Brincadeira. fala, eu juro. Ah, vocês conseguem falar lambda lambda? Não consigo falar. E aí, galera? Fala, galerinha! Parece, sabe aquele Crazy Frog? What's going on? Lembra aquele sapinho? Vamos falar sério agora, vai. Dan dan dan. Fala, galerinha! Aqui é a gente do mais um capítulo de Ecos de Outros Mundos e agora falando do recém-lançado Ecos filme. de outros mundos. Ô, Júlio, se falar do nome de podcast, na boa, vou quicar você, você nunca mais vai participar do Mais um capítulo, é novela agora. podcast. Mais um capítulo, moro? Mais um capítulo do podcast. É, ó, coloca um efeito aqui com eco, tá bom? Ecos de Outros Mundos. Não! Coloca um efeito com eco quando eu falei isso, por Mano, favor. você sabe que eu não vou colocar efeito, né? Vou deixar assim. Não, não, não. Eco, velho. Esse nome é muito escroto, Dessa vez nós iremos falar do recém-lançado filme Gravidade. Nós iremos falar nossas impressões, as ideias, conclusões, conspirações, curiosidades, atuações. Certo? tá falando. Roda a vinheta. Olá, mundo. Está começando. Oi, eu sou o Alan e eu tenho medo do vácuo. Oi, eu sou o Júlio. Eu gostei do Tony Stark como George Clooney. Ah, eu tô esperando a vinheta terminar de passar. Nossa, cala a boca. Olá, eu sou o Major Hatsock e eu gostei muito do filme, principalmente das pernas da Sandra Bullock. Puta, cara, puta, falou tudo. Acho que nem precisa falar mais do filme. Meu Deus, cara. Quando ela tirava aquele macacão. Rapaz, rapaz, rapaz. Eita porra. Tava. Você construiu alguma coisa hoje? Alguma parede? Alguma. Rapaz, dá vontade de estar ali do lado dela, pegar ali e abraçar ali. Ó, ó. Imagina o aluno na construção, no trabalho. Dava vontade de estar ali do lado dela e agarrar e abraçar aquela perna dela ali. Vou lá em casa, né? Nossa, olha, cara. Aquele pedreiro, tá ligado? Que não comeu de gente. Nossa! Ô cara, você não dá bolo aqui. Não é o crack que você usa, porque se deu um cheiro aí, cara. Não, cara, mas aquelas pernas dele. Cara, na boa, é um tipo de um selo de qualidade, entendeu? Esse cheiro é um tipo de um selo de qualidade. Quando eu faço isso, você tá ligado que o negócio é friboi. Já que a gente falou da Sandra Bullock e tal, já vou falar, não vou nem esperar, não vou nem seguir a porra dessa pauta que eu mesmo elaborei, mas foda-se. Vocês sabiam que. Sabe quem era aquela pra fazer o personagem do George Clooney? Aquele cara? Tony Stark? Ele mesmo, cara. É do Robert Downey Jr. Por isso Que que. merda. Por isso que quando eu tava assistindo o filme, lembra que eu te falei, Alan, que a gente tava assistindo o filme? Aí eu falei, caramba, esse cara parece o Tony Stark. Ah, é, sim. É porque o papel foi feito pro Robert Downey Jr. Ficou até 2010, 2011, junto, fazendo o projeto. Mas não ainda deu bem. Certo. É, dá na mesma coisa, né? Não, ah, não, cara. Não. Eu acho que ia ser diferente por causa do... Na época, ele não tava tão famoso com Homem de Ferro. 2010 já tinha Homem de Ferro? Já, né? Já tinha, pô, claro que já. Mas eu acho que era o primeiro, né? Ninguém associava tanto assim. Hoje em dia eu acho que não daria certo. Ia ser tipo o filme do Homem de Ferro no espaço. E a Sandra Bullock era pra ser a Sandra Bullock, né? É, não. A Sandra era pra ser a Angelina Jolie. Opa, Tomb Raider e Iron Man, um verdadeiro crossover aí no espaço, cara. Imagina um templo lá no espaço, os dois entrando nas catacumbas. Como é que é? É, em vez de um satélite explodir, explodem os pedaços do templo, aí vão umas estátuas gigantes nele, imagina. E venhamos e convenhamos, a Sandra Bullock é muito melhor, né? Imagine... A... Em todos os aspectos. É, não ia ter as pernas da Sandra Bullock, cara. Com certeza, não ia estar com... Não ia, cara, não ia. Não ia ter crack, né? É, sei. Não ia estar assim, cara. Que loucura. Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Oh, mas explica um pouco aí da história, hein? Qual que é o enredo, qual que é o plot aí do negócio? Sei lá, cara, nem lembro, mas fala aí, Júlio. Ah, então, é... Astronautas do espaço fazendo não sei o quê. Tem astronauta ficam... em outro tipo... É, os astronautas eles ficam na Terra, não ficam? E se é... O que eu ia falar? Badons. Eles nunca explicam o que eles estão fazendo lá, mas tá lá a Sandra Bullock, ela não é uma... Não, eles explicam... Ela não tem uma experiência de um astronauta de verdade, mas ela tá lá. Um tipo de missão, consertando um satélite. É manutenção, não é manutenção do satélite? Manutenção de alguma coisa, mas... Era manutenção ali do Hubble, né, cara? Mas ela foi lá porque tô finalizando um projeto dela que nunca fala sobre isso. E o que que acontece? Os russos, eles decidem destruir um satélite que no filme dizem ser um satélite de espionagem que não funciona mais. O problema é que ao destruir esse satélite, o que que acontece? E os destroços batem em outros satélites, criando mais destroços. E isso criou uma nuvem, uma chuva, uma onda, sei lá, de destroços. Foi culpa do Stalin. Isso colidiu com a nave deles e com o satélite em que eles se encontravam. Todo mundo morreu, menos o Tony Stark e a Sandra Bullock. E aí os dois se veem em uma situação desesperadora, em que eles tentam achar a solução desse problema. Como eles vão sair desse problema? Eles não têm combustível, não têm oxigênio. Eles vão de estação em estação procurando a salvação. Não, eles têm oxigênio. Se não tivesse, eles já teriam morrido e a gente não teria estado falando do filme. Tem, mas é tá pouco. Tá bom, né? Ô, Tintinho por Tintinho. Assim. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci agora. Esquece. Ah, drogas, uma coisa estranha. Ai, cara, é a fila boa. Tô pensando nela. Tô pensando nas grandes pernas torácicas dela, cara, na boa, aquela perna é mais grossa que uma sequoia, belo. Se ela me der um chute, cara, tipo uma, ela dá um belo de um cosplay da Chun-Li, cara, na boa. Ela tem mais perna que o próprio corpo, cara. Uhum, é desproporcional, cara, acho que ela injetou alguma coisa, ela injetou óleo de carro ali. Óleo de peroba, mano. Ivete Sangalo fica no chinelo. Então vamos voltar pro filme, hein? Ah, a gente tá falando dela, filho. Já fala. Cara... Quase 2 horas da mãe de todos no espaço, mano. Demais. Cara, e é um filme bem lento, mas é um filme que me pegou, cara. Vai, ela tem que ir pra um lugar e vai devagar. Aí vai, vem aqueles destroços que ficam dando volta na Terra, aí ela fica desesperada. Eu achei um filme muito troll, porque tem horas que tá assim, tá tipo... É, imagina aquelas músicas do A Origem, tocando um maior volume que existe, e do nada tudo para. E aí chega o George Clooney. Tipo isso. Sim, ele tem um aspecto de filme de terror. Tipo, a trilha sonora dele lembra do filme de terror. Tanto que na hora que ela vê a mulher morta e tudo mais, e outros acontecimentos é pra dar um susto na pessoa. Ah, o diretor não fazia filme de terror? Eu acho que sim, eu acho que era ele, não tenho certeza. Mas eu acho que ele tem alguma coisa na carreira dele cinematográfica. É um filme muito simples, se você for analisar. É bem simples, fácil de entender, mas ainda assim ele tem... algo diferente. A gente nunca vê filme sobre astronautas. Não, cara. É porque eu acho que ele pegou mais por causa que ele é muito realista. Ele, não, ele é uma ficção científica, mas não é viajada. É uma coisa bem realista que realmente poderia acontecer. É, não tudo ali, mas... É, se realmente fosse acontecer, ela morreria nos primeiros 10 minutos, mas é interessante, porque ele é muito crível, você consegue perceber o tanto que eles pesquisaram pra fazer o filme. Que ele é ela muito... teve treinamento, cara. É, ele é muito bem feito, sabe? É, pensando nisso, acho que a maioria dos filmes que ou envolvem algum astronauta que eu já vi, ou eles falam sobre o fim do mundo ou são ETs. É, tipo, qual é o nome daquele com Bruce Willis, velho? Armagedon. Nossa senhora, que ele sempre para o... Meteoro. Ah, o Meteoro, velho, na moral. Eu sei que para o Meteoro. Ah, acho que o Bruce Willis era o alienígena. Que ele tem uma cabeça, cara, gigante. What the fuck? Que filme é esse, cara? Sinais. Ele é o primo do Rogério Ceni. Ele é o primo do Rogério Ceni. É, ele é o Ceni. Cara, na boa, acho que falar de efeitos especiais, acho que hoje tá meio inútil, porque hoje qualquer filme tem efeito especial, velho. Não, mas os efeitos especiais desse filme são muito bons, cara, porque ele presta atenção nos detalhes, isso também é interessante, porque efeito especial por efeito especial existe, mas o efeito especial dele é minucioso, ele presta atenção em cada coisa, muito interessante isso, dentro da nave que ela tá e tudo mais, sabe? Ah, mas até aí aquilo dali eles podem fazer simplesmente usando peça mesmo de ferro, em vez de ter que fazer no computador. Alan, o negócio que você falou, efeito especial, mas eu vi uma entrevista com um especialista de side effects, como é que é o nome? Sei lá, em inglês, efeitos especiais, foda-se. É, e ele contou, o profissional de efeitos especiais, ele é um artista. Mas todos eu não os efeitos especiais não é. São iguais. É que do jeito que você falou, parece não, qualquer um tem, mas. Não, mas é que eu tô falando é que hoje. Muito que... Melhores que não, outros, mas é que hoje a gente. Não, mas é que hoje a gente tá tudo no nível de realismo, não tô comparando a habilidade de ninguém, tô falando que ninguém é. Tô falando que hoje já tá tudo top, velho. Hoje tá todo mundo muito bom. Ah, sim. Acabou de falar que. Mas tem um, mas ainda existem uns que eu acabei de falar, por conta desses profissionais. O que eu acabei de falar, mas. Acabou de falar que os efeitos especiais do filme são um lixo, que são qualquer coisa. Não, não falei não. Falei que hoje já tá todo mundo bom. Acabou de falar que qualquer um pode fazer. Até a Globo faz, né? Filme do Didi. A Globo é Brasil, cara, mesmos efeitos. Oh, aí sim, de bala, hein? Até melhor. Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Cara, eu andei procurando alguns erros. Eu achei alguns erros, assim, que um astronauta brasileiro comentou sobre o filme. Era bom até citar aqui sobre o que foi mostrado no filme e o que, na verdade, realmente aconteceria, né? Diga. Primeiramente, aquele processo de desacoplamento que ela faz no final do filme. Aí, cara, ó, isso aqui tem spoiler, maldito. Vai embora daqui se você não viu. Ó, ela fica viva no final. É, isso é o que a gente espera, né? Ela tá lá no meio do deserto, lá no... Na floresta, na verdade, sei lá. Não, aí já começa. Não, ela não tá viva. Não, ela no final ela tá viva. Mas ela vai sobreviver à floresta? É, eu já não sei. Ela não tá viva, vamos de zumbi. Foi mal. Ela vai sobreviver à floresta? Cara, eu acho que eles devem sobreviver, cara. Eu acho que eles devem sobreviver. Acho que deve ter algum tipo de treinamento se der cagada eles caírem no local inabitável. É, você conhece o Bear Grylls? Deixa eu passar pra você, velho. Ó, o link desse Bear Grylls vai estar aí embaixo no link da descrição do podcast. Continuando. O processo de desacoplamento que ela faz ali dura uns minutinhos. E ela faz apertando meia dúzia de botão. Cara, se o Tom Hanks ficou vivo, a Sandra Bullock consegue, velho. É verdade. Na vida real, ela demoraria umas horas e teria um puto no manual pra ela seguir. Cara, ela é a mãe de todos, ela consegue. Outra coisa. É o... Qual que é o nome? George Clooney, né? Sim. Ele fica voando ali sem nenhum tipo de cabo, isso é mentira, velho. Ele não fica trolando todo mundo lá. Ele fica pelo menos com uns dois cabos se conectando à plataforma principal. E outra coisa, ele tem um puta de um jetpack ali que tem gás infinito, velho. Na vida real ele tem isso pra. É uma pequena carga mesmo, é pra dar uma impulsão de ir de volta, cara. Mas acontece isso no filme? Não, cara, você vê a quantidade de vezes que ele fica apertando com ela, não, cara, é bem menor, cara. Aquilo dali é assim. Ele e o amigo ficam rodopiando. Oh, mas sério, Alan, hoje você tá em puta que pariu, hein? Senhor, por quê? Senhor Tintin, hein? Meu Deus do céu, hein? Por que, senhor? Não, porque no jetpack dele não era pra ser assim. Porque na verdade não é assim. Porra, cara. Sem contar, assim, que eles fazem tudo usando aquele macacão, né? Ela pega aquele parafusinho pequenininho e consegue. Isso é mentira, cara. Aquele macacão é puta de uma malha grossa, ela... É mó difícil movimentar com aquilo, cara. É uma puta de uma mentira, cara. Uhum, tá bom. Que loucura, cara. Também que é loucura. Também é mentira que uma pesquisadora cientista vai, logicamente, pro espaço consertar um... Não, processo. Mas eu não tô falando disso. Tô falando do que é ser astronauta. Por causa que eu queria ser isso quando era também, criança. Também é mentira, cara, que já tem uma câmera lá em cima pra filmar. Pode escrever. Pode escrever, puta, verdade, cara. O quê? Ué, eu... Câmera no espaço? É, o Alan tá falando aí, então... É verdade. É, os astronautas têm câmeras no espaço. Tem até um vlog do astronauta, pô. Não, mas é câmera normal que eles usam? Não. Provavelmente. Não, cara, mas de acordo com o Alan... É, não. Uma câmera pra filmar o filme inteiro. Tem o vlog do astronauta, pô. Sei lá, não sei se é uma câmera normal. Ele não falei nada da câmera, qualidade é boa. Deu mais, cara, só não, cara. Mas como que a câmera ia continuar seguindo eles e vendo os destroços? Nossa, cara, isso é impossível. De acordo com o Alan, isso não é possível. Não, de acordo comigo, não. De acordo com o astronauta brasileiro. Não tem culpa nenhuma nisso, cara. Tem mais que algum... astronauta brasileiro? É o tio Chico lá? Esqueci o nome dele. Tio Chico, quem? É, velho. Eu olho pra ele e penso em caipira. Tio Chico, quem é esse? Quem é? Aquele cara lá, já tive que fazer trabalho sobre ele. O Chico Buarque, cara? Olhar astronauta? Como é? Ah, vai ser mesmo, nos casos eles são meio viajados. Mais tarde na sala de justiça. You wanna hear the new song we just did? It's not finished, but yeah. Atuações, vamos ver as atuações. São boas, né? É. Não, mas como eu disse, é um filme muito simples. Tem duas atuações. A perna da Sandra Bullock fez metade da atuação dela. Verdade. É, e tipo, ela com aquele shortinho. É perna, 30% é o Tony Stark lá. Acabou. Ela com aquela perna. Uma zoeira, né? Não é só isso, né? O George Clooney tá muito bom nesse filme, eu gostei. Tá muito, muito, muito legal a atuação dele. Ele mostra um personagem bem paciente, né, velho? Não, fica comigo. Não, relaxa. Comigo. Não, fica comigo assim. Não, sem entender. É o Alan falando isso. Aquela parte que se desprende. Não, fica comigo. Não, fica comigo. Eu tô aqui que não sei o que lá. Não, vai com calma. Não, você tem que soltar, senão a gente vai morrer. Vai com calma. Não, estou sentindo muita dor. Assim mesmo. Aí tem aquela corda arrebentando no pé dela. Falou. Aquela corda arrebentando, cara. Isso aí se chama imen. Que não, que corda. Tá louco. Assim, mas assim, não tem como ter atuações ruins. Por causa que você pega dois atores muito bons, famosos já, que ganharam vários prêmios. E tem os dois no filme inteiro. Praticamente são só os dois no filme inteiro. Só dois personagens. Então, isso aqui. Então. Desgastaram um pouco, né? É, então logicamente. É, com certeza as atuações vão ser ótimas. Porque tem espaço pra cada um ali se desenvolver e tudo mais. É, só tem dois, né, porra? Se não tivesse espaço, ia ser difícil. Então. Oh, o que eu viajei no filme, cara, assim, mas é óbvio que eles fazem isso pra dar uma. Pra continuar o desenvolvimento da história. Os caras trabalham na NASA. Cara, na boa, em nenhum momento eles conseguem comunicação com o pessoal lá da Terra, bro. Sim, porque eles falaram que ia ter um blackout, porque os satélites de comunicação foram destruídos. Caramba, mas não foram todos, né? É, o cara falou, cara, vai ocorrer um blackout já, o satélite de sei lá o que, foi destruído, vai ser destruído. Pronto, foi destruído. Agora, se o sistema é tão falho assim, eu já não sei. Já... E eu acho que a quantidade de satélites que existem na Terra não é só um ou dois, com certeza, né? Pra eles terem que dar um... Não, mas pra se comunicar com o espaço, tem que ter um satélite específico pra isso. Você não vai pegar um satélite da TV. Não, não. Tem um monte de satélite. Mas destruiu do espaço, vou usar o da NET pra me comunicar com os astronautas, né? Ó, nisso a gente entra na parte do roteiro. O roteiro em si, ele é muito bom. Como vocês disseram, ele é bem simples. E ele não tem muitas plot twists, muitas... surpresas. O maior plot twist pra mim, mas foi que um plot twist troll foi aquela parte que aparece o George Clooney de novo lá dentro da cabine. Eu falei, cara, o que que eles estão fazendo? Por que esse cara tá de novo na cabine? Sim, cara, eu fiquei pensando... Eu fiquei com muito medo, eu falei, não, eles não estão fazendo isso, não estão fazendo isso. Ah, mas depois na parte que ela voltou a viver, não, que ela acordou que ela ia se suicidar. Spoiler pra todo mundo aí, foda-se. Que ela ia se suicidar e que ela decidiu não fazer isso. Eu preferia que ela tivesse se suicidado, cara. Ia ser muito mais legal. Ah, não, cara. Eu preferia ela caindo na Terra mesmo. Não, meu. Ah, sim. Preferia que, tipo, ela tivesse tudo sendo sonho, né? E ela tivesse morrendo, sabe? Não, mano. Cara, uma mulher daquela tem que cair na Terra, cara. Não, cara. Que isso. Ela não pode morrer, não, cara. Uma mulher com perna daquela, loucura. Pra encontrar o Tom Hanks, né, na ilha. Ela tá na ilha do Lost agora. Será que ela caiu na ilha do Tom Hanks? Eu acho que ela caiu na ilha do Lost, cara. Nossa, imagina, ela tá andando e vê o Tom Hanks lá gritando. Vamos colocar uma enquete aí embaixo? Em que ilha que ela caiu? Já imaginou seu satélite se chama Wilson? Ela pode ter caído na ilha do Far Cry também, cara. Não, não, não. Não, aí... A do Lost não tem como, cara, porque a ilha do Lost não existe. A ilha do Lost é mágica, ela pode simplesmente estar ali e ela caiu lá, cara. Mas não é tudo sonho dos caras, imaginação? Claro que não, velho, não, não, Ramon. Eles estão mortos, não é isso? Não, cara, na boa, não, cara, que loucura. Puta, cara, isso é um falso spoiler de quantos anos atrás, meu Deus, mano. Não, você viu o final de Lost? Cara, eu vi todos, eu tenho os DVDs, cara. Então, cara. Então, eles não estão mortos, cara. Ah, eles estão meio vivos. É, estão vivos. Eles estão no mundo do Mestre dos Magos, na verdade. Caverna do Dragão. Aham, todos eles morreram, mas eles não estão mortos, eles foram levados para lá. Vamos ver, as curiosidades, assim, que acho interessante, assim. O Afonso Cuarón escreveu o roteiro junto com o filho dele. Esse filme tá tentando ser feito desde 2010, cara. Caramba, ele começou a ser feito desde 2010. Como eu disse, atraiu a atenção da Angelina Jolie o filme, mas só que ela recusou o projeto. E nisso eles tentaram colocar Marion Cotillard, sei lá, Abe Cornish, Carey Mulligan, Sienna Miller, Naomi Watts, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Olivia Wilde e Natalie Portman. Caramba, bem interessante. E tá desde 2011 sendo feito o filme. Bastante tempo. Já faz um tempo, hein, cara. Já faz bastante. Um tempão, hein. Porra, cara. Desde 2010, meu Deus, cara. É, tipo Valente, né? É, só que a diferença é que Valente é ruim e Gravidade é bom. É, mas o Valente ficou uns 5, 6 anos, cara. Isso aqui é mais deprimente. Isso aqui é pra ferrar. O negócio tem mais de 100 mil desenhos. Demorou uns 5 anos e a Pixar ainda me faz aquilo. Mas enfim, o podcast não é sobre isso também, né? Mas pode ser. Vamos fazer um sobre isso depois? Desenhos. Podemos falar. Podemos, Alan. Como é que é, Alan? O que eu odeio? Desenhos. É o Alan. Nossa, Hora de Aventura. Ai, cara, na boa, não me fale isso, não me fale isso, não me fale isso. Vamos voltar pro Gravidade enquanto o papo ainda tá bom. Vou roubar todo mundo. Enquanto o papo ainda tá bom, cara. Não, Alan, papos legais são papos que irritam as pessoas. Conclusão, vamos fazer a conclusão aí. Vou falar o que eu achei. É um filme legal, é um filme bom, mas, sei lá, tipo, eu não vi aquele, nossa, bagulho aí, sabe? Você gosta de um filme, você não gosta de filme parado, né? Você gosta de um filme que tem aquela... Não, não é nem isso, eu nem vejo filme direito pra ter uma ideia. Eu gostei muito do filme, cara, ele teve um tom parado assim, mas eu gostei bastante muito. Também, mas muito. É bom. Mas, sei lá, alguém falou que nossa, é a melhor obra feita neste universo, sei lá, que alguma coisa assim. Não, não. Não, é claro que não, tem o Hobbit ainda pra lançar. Não, velho, não. Que loucura. Calma aí, eu não peguei essa do Alan. Qual que é a relação? Qual que é a relação, Alan, do Hobbit com Gravidade? Não, o Júlio falou, não, que é a melhor obra do mundo. Eu falei, claro que não, ainda não, tem o Hobbit pra ser lançado. É a melhor obra feita neste universo, que é sobre espaço, não é? Ah. Não, o universo eu quis dizer. Não, você não falou sobre o universo. Vocês estão brisando pra caralho, hein? Ele não falou sobre o universo, ele falou neste universo. Falou sobre, falou neste. Eu achei que ele tava querendo falar sobre esse tipo de filme de espaço. É, não. Eu concordo com o Júlio. E, nossa, teve gente que falou, nossa, melhor que 2001. Por favor, né? Tipo, é um filme muito bom, mas não chega tanto. Eu até falei que é um filme bem diferente desses filmes de espaço. Pra mim, 2001 ainda é bem melhor, sabe? Mas, assim, é muito bom, mas não chega... Sei lá, pra mim não chegou no patamar de genial. Mais tarde, na Sala de Justiça. Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. É, vamos começar a falar de alguma coisa pra botar no título, vai. Não, calma aí. Galera, se você gostou do cast aí, ó, se comenta aí embaixo. Comente, compartilhe, manda. Se inscreva. Se inscreva no canal, beijos, adoro não, se inscreva vocês, no canal, inscritos. Caramba, não tô no YouTube não, palhaço. Veja o próximo vídeo. Eu não falo com o bandeirante, Júlio, vou te quicar aqui da conversa, seu bosta. Veja o próximo vídeo da nossa primeira meia hora. Isso, veja o vídeo do Hitler comentando sobre o PlayStation 4. E se você quiser falar sobre cast, envie um e-mail para equipe@divisão42.com.br e cadastre-se e receba as últimas novidades desse mundo. É. Esse podcast é uma oferenda. Esse podcast é uma oferenda. É uma oferenda do demônio, tá ligado? Este podcast é uma oferenda a Exu, Oxalá. Diga. Eu tô até vendo lá, algum dia vai estar. Esse podcast é um oferecimento de Leia. Aí tá, sei lá, outra marca, alguma coisa de livros. Sextante. Aí o Alan continua falando um monte de marca. Vamos pra já, Jovem Nerd, vai. Quando chegar nesse, a gente copia o monte de absurdo. Bota até o mesmo som, bota tudo. Vamos colocar o mesmo logo, cara. Só vamos mudar o nome, sabe? É patenteado? Não é, porra. Não é patenteado. Vamos lá. Foda-se. Vamos fazer o 42 offs. Que merda. Divisão office, velho. Nossa. É, eu e o Matheus não. O Alan. Não. Não dá pra gravar com ela, porque não tem como gravar. Porque não vai ter câmera. O Alan mora na zona vermelha. Não, é porque não tem. Não vai ter câmera. O Alan vai roubar. Vai, continue falando. Toda vez que o Alan for falar o nome do podcast, eu vou dar risada. Só pra interromper ele e deixar ele puto. Cara, na boa. Eu estou pensando seriamente em não convidar mais o Júlio, velho. Mas já sabia pro fixo, vai convidar o quê, desgraçado? Hã? Vou convidar qualquer pessoa, menos você, cara. Menos você. Será, velho? Não, velho. Tá perdendo a linha. Ecos de Outros Mundos. Oferecimento Carne Free Boy. Tony Ramos aprova. Selo Free Boy. Selo Alan. É o selo Alan. É o selo Bob de coisa. Vou pegar uns vídeos, sabe, saca? Vou pegar uns vídeos de gente assaltando outras pessoas, umas imagens do lado, vou colocar selo Alan de qualidade. Aonde isso? Pra quando eu fazer assim, ó. Tipo, da perna da Sandra Bullock, entendeu? Se fosse um vídeo... Provavelmente apareceria que nem o Gaveta faz com índice de masculinidade, apareceria lá, selo de qualidade. Selo de qualidade ativado. É, vamos copiar também, masculinity alert, é isso aí. Tudo, copia a vinheta do vamos canal kibar, do YouTube. Vamos porque kibar é vida, kibar é uma coisa que já faz sucesso e colocar pra você, cara. É copia uma forma infalível. Copia zangado, copia tudo, cara. Só que o nosso, em vez de ser Nerdcast, vai ser Merdcast. Tá gravando essa merda aí? Tá gravando, cara. Cara, na boa, vai dar muita visualização. Só vai dar mamilos também aqui, merda. Está começando o Merdcast. Mamilos Cast. Mamilos Cast. Olha o assunto, uma polêmica. Não será de mamilos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos falar mal de Madoka, hein, Matheus? e botar no Twitter. A gente falou o que, Alan, antes disso? Fazer um podcast sobre... Então, cara, o que a gente tava falando, isso você vai colocar nesse cast, ou mais? Isso que a gente tá falando, vai falar agora? Então, mais, o que que eu tava... Mais, ô, Júlio, o que que eu tava falando com o Matheus? A gente fazer um podcast sobre os três animes que mais ficaram populares nos últimos 3 anos. No caso, esse ano, Shingeki no Kyojin, um ano passado, o Sao, e em 2011, que foi o Madoka e o Fate Zero. Achava bom a gente fazer uns comentários de cada um, hein? E aí você se pergunta, Steins Gate? Não, Steins Gate merece um podcast não. Próprio. Cara, Steins Gate está além da qualidade. Não, é porque esse aí que a gente vai fazer vai ser mais pra zoar, né? Porque eu conheço vocês, então... Nossa, que mancada você falou. Não, eu e o Matheus falando de Madoka tem que ser pra zoar. Sim, eu vou esculachar, cara. Me senti mó lixo agora. Eu gosto de Madoka, eu não odeio, mas foda-se Madoka. Me senti mó lixo agora. Não, aí é uma Mirus, aí é uma Mirus. Vamos usar uma dor. Mas Steins Gate merece um podcast só pra ele. Que Steins Gate, cara. Merece o melhor podcast já feito aqui, velho. Melhor que Madoka, né? Com certeza, muito melhor, cara. Sim, eu também acho. Eu lembro de um povo discutindo isso direto, era o dia inteiro nessa merda. Eu não é realmente melhor, cara. Eu quero que se você gostou de Madoka, eu quero que você se foda. Filha da puta. Não vem aqui ouvir podcast, não. Cara, Sword Art Online é melhor que Madoka. Não, não. Não. Puta, cara, agora você matou, hein? Não, cara. Eu gosto do livro. O anime eu não tive saco. É, a Light Novel é legal. Ah, é. Não tive saco nenhum pra ver o anime. É bacana. O livro é bem legal, eu gostei como eles abordam o personagem e tudo. Sim. O anime não curti. O anime, eles viajaram, sei lá o que eles fizeram naquele negócio. Eu parei, na verdade. É, os spin-offs, eles não eram importantes pro enredo principal, mas eles botaram não sei pra quê. Sim. Virou uma bagunça louca. Aí são assim, é do capítulo 1 ao 2, 1 ao 3, é o primeiro novel. Aí até o 9 é spin-off. E os spin-offs são tipo, sei lá, são 5 capítulos em um episódio, um volume em um episódio, alguma coisa assim. Já estamos fazendo podcast, vamos gravar agora, hein? Vai, fala alguma coisa final aí pra mim, antes de eu parar de gravar aqui, vai. Digam alguma coisa. Júlio. Você tá demitido. Você compra aquela impressora 3D e imprime os negócios lá. Já é. Então, eu e o Júlio estamos... Ela vai imprimir umas armas. Umas facas. Nossa, cara, na boa, velho. Cara, eu convoco todo mundo que mora na Zona Leste pra quando ver um desses dois chapar de porrada no meio da boca e quebrar o nariz deles. Cara, na boa, a gente tem uma regra. A gente tem uma regra, eu vou até falar pra vocês. Só pode falar da ZL quem mora na ZL, mano. Mas a gente não tá falando da ZL, a gente tá falando de você. Não, mas vocês estão falando de mim justamente porque eu moro aqui, cara. Não. Cara, a gente nem... Cara, na boa, vou falar pro pessoal, vai assaltar vocês, cara. Não passem por aqui. Que você mora na... Olha, cara, a gente não tá falando isso porque você mora na Zona Leste. Olha, pessoal, a gente tem maior respeito com a Zona Leste. Mentira, cara. É um lugar de respeito. A gente tá falando isso porque o Alan tem uma voz de maconha da porra. Simples assim. Ele tem uma voz de maloqueiro. É isso. Tô zoando porque eu sou da Zona Leste, gente. Vamos assassinar esses dois. Eu vou falar a vocês, cara. Cala a boca, Júlio. Você é um meme humano, cara. Pra cada foto que a gente tirou de você, dava um puta de um meme pra lançar no Não Entendo, cara. Prisão perpétua. são os pseudônimos do Alan. Olha, Alan, cuidado com o que você fala. Você vai estar violando a sua condicional, cara. Tome cuidado. Ah, o policial tá aqui do meu lado, ele tá vendo tudo. É isso, pessoal. E macarrão é que nem água. Quer falar alguma coisa, Alan? Tá bom, não? Não, não quero falar nada. Enquanto não tiver comentário, eu não vou falar nada. Ah. Eles não merecem isso. Tá bom, foda-se você. Não precisa comentar, ninguém se importa. Tchau.